Tureté, Tupã, Paraná, Suí. Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã, Curaci, Assi. Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã, Suíta. Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã, Cueca Tureté, Tupã.